é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, quem estou convosco novamente para assim passar uma manhã este primeiro sábado de outubro com vocês. Trouxe o solinho, a frescura, está tudo bem. E desse lado, está tudo bem também, é o que se quer. Vamos então dar início a este programa, passar o melhor da música portuguesa em vossa companhia e uns dadinhos de conversa, não é assim? Claro que tudo bom desse lado. Então vamos, estava à espera da música oportuna para poder falar, mas elas todas que eu escolhi são bonitas, então não posso ficar muito tempo no urgente da minha terra. Esta é para os meus, neste momento, música. Ficaste logo perdido. Com vontade de gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que traz. Foi de vós que a recebi. E parecerei a ternura. Branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito.

daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Lá nos campos verdes campos, a Marcela, a Marcelinha. Lá nos campos verdes campos, a Marcela, a Marcelinha. Tenho 40 amores, salvo em 4 freguesias. Eu tenho 40 amores, salvo em 4 freguesias. 10 em Moura, 10 em Serpa, 10 em Cuba, 10 em Pias. 10 em Moura, 10 em Serpa, 10 em Cuba, 10 em Pias. Lá nos campos, verdes campos, eu fui apanhar Marcela. Lá nos campos, verdes campos, eu fui apanhar Marcela. Daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Lá nos campos verdes campos, a Marcela, a Marcelinha. Lá nos campos verdes campos, a Marcela, a Marcelinha. Fui ver o folclore. É saudade de cantar, ser português do fado e folclore. É saudade de cantar. A concertina é quem anima a festa popular. A concertina é quem anima a festa popular. E a festa portuguesa, como ela não é igual. A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal. E a festa portuguesa, como ela não é igual. A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal. Feiras francas, festas populares, fazem viver o país. Feiras francas, festas populares, fazem viver o país. A tradição traz pela mão um povo mais feliz. A tradição traz pela mão um povo mais feliz. E a festa portuguesa, como ela não é igual. A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Sou Brasil sou português e em Portugal brasileiro. Lá eu toco guitarra e aqui toco pandeiro. Às vezes Lisboa, outro Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Brasil calusitano, Portugal tropical, alfacinha baiana, nascido em Portugal. Brasil calusitano, Portugal tropical, alfacinha baiana, nascido em Portugal. Yo, yo, nascido em Portugal. Yo, yo, nascido em Portugal. Yo, yo, nascido em Portugal. Yo, yo, nascido em Portugal. No Brasil sou português e em Portugal brasileiro. Lá eu toco guitarra e aqui toco pandeiro. Às vezes de Lisboa ou do Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Nascido em Portugal, criado no estrangeiro, Oxente transmontano, sou luso brasileiro. Nascido em Portugal, criado no estrangeiro, Oxente transmontano, sou luso brasileiro. Yo, yo, sou luso brasileiro. Yo, yo, sou luso brasileiro. Yo, yo, sou luso brasileiro. Yo, yo, sou luso brasileiro. No Brasil sou português e em Portugal brasileiro. Lá eu toco guitarra e aqui toco pandeiro. Às vezes de Lisboa ou do Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Flamengo, gol, Benfica, bacana é bestial. Criado nessa chinca de fado e carnaval. Flamengo, gol, Benfica, bacana é bestial. Criado nessa chinca de fado e carnaval. Sou português e em Portugal brasileiro. Lá eu toco guitarra e aqui toco pandeiro. Às vezes de Lisboa ou do Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Agora sei quem sou, sou português brasileiro. Brasil calusitano, Portugal tropical, alfacinha baiana, nascido em Portugal. Brasil calusitano, Portugal tropical, alfacinha baiana, nascido em Portugal. Yo, yo, nascido em Portugal. Yo, yo, nascido em Portugal. Yo, yo, ti. Vibra amor, vem tocar na minha pele, provar do meu sabor. Esse teu olhar tão quente faz-me enlouquecer. Quero amar-te e eu estou louco de prazer. Meu bater do coração, dança e faz-me renascer, que eu serei até.

mas eu, lá vou eu, neste mar de carneirinhos sem farol, vou em busca de um navio que se perdeu, rumo ao norte quando o vento era a favor, entre o cabo da esperança e o abuchador. Quando um barco perde o norte e não vai lá, com promessas, nem com rezas, nem com flores, nem com rumos de alguns tontos cardeais, nem com farpas de alguns falsos generais. O povinho é que sabe quem dá mais. Em frente, povinho, havemos de chegar, por terra ou por mar, desde o Algarve ao Minho. Em frente, povinho, havemos de chegar, por terra ou por mar, do Algarve ao Minho. Há quem diga que remou contra a maré, o que é certo é que ao bom porto não chegou. Este mar que tem milhões de tubarões não é mar para marinheiros de água a pé. O povinho é que sabe como é. Vou de barco para Viseu, lá vou eu, neste mar de carneirinhos sem farol, vou em busca de um navio que se perdeu, rumo ao norte quando o vento era a favor, entre o cabo da esperança e o abuchador. Em frente, povinho, havemos de chegar, por terra ou por mar, desde o Algarve ao Minho. Em frente, povinho, havemos de chegar, por terra ou por mar, do Algarve ao Minho. Em frente, povinho, havemos de chegar, por terra ou por mar, desde o Algarve ao Minho. Em frente, povinho, havemos de chegar, por terra ou por mar, do Algarve ao Minho. Quase tudo foi demais. espécie de verdade universal que os homens tendem a discordar e as mulheres tendem a confirmar. Chama-se: todos os homens são maricas quando estão com gripe. Pachos na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, zaragatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele, grito de medo, chamo a mulher, ai Lourdes, Lourdes, eu vou morrer. Mede-me a febre, olha-me a goela, cala os miúdos, fecha a janela, eu não quero canja nem a salada, ai Lourdes, Lourdes, tu não vales nada. Se tu sonhasses como eu me sinto, eu já vejo a morte, nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Vejo os demónios nas suas danças, tigres sem listras, bodes de tranças, choros de coruja, risos de grilo. Ai, Lourdes, Lourdes, que foi aquilo? Não é a chuva no meu postigo? Ai, Lourdes, fica comigo. Não é o vento a cirandar? Nem são as vozes que vêm do mar? Não é o pingo de uma torneira? Põe uma santinha à cabeceira, compõe uma colcha, fala ao prior, pões ao Jesus no cobertor, chama ao doutor, passa a chamada. Ai Lourdes, Lourdes, tu não dás por nada. Faz-me tisanas e pão de ló. Não, não te levantes que eu fico só aqui, sozinho, a apodrecer. Ai Lourdes, eu vou morrer. Eu não sei, mas da vossa parte, mas da minha, não preciso muito mais do que 37,5 para chegar a este estado. Estúpidos anjos do azar. Adoro as pulgas do...

Por nós havia a fazer a mim. Mulher de César não basta sê-lo, mas também é necessário mostrá-lo. Desconheço a origem deste ditado, mas até pela minha profissão, eu concordo que a comunicação, uma boa comunicação, é importante para qualquer estrutura. E por que razão vos digo isto hoje? É por causa do Conselho das Comunidades Portuguesas. O Conselho das Comunidades Portuguesas comemorou este mês de setembro 40 anos de existência. Foi criado pela então Secretária de Estado da Imigração, Maria Manuela Aguiar, num governo de Sá Carneiro. E desde então não parou de evoluir até à versão que nós hoje temos. No próximo ano haverá eleições para o Conselho das Comunidades. Elas devem acontecer imediatamente depois da eleição para o Presidente da República. Pessoalmente, tenho pena que estas duas eleições não tenham lugar ao mesmo tempo, porque se poupava tempo e dinheiro, sobretudo dinheiro. Já que se levava os portugueses ao consulado para escolher o presidente, então aproveitavam e escolhiam também os conselheiros. E já que os portugueses vão ao consulado escolher os conselheiros, então aproveitavam e votavam também pelo presidente da República. Não custa nada organizar estas duas eleições, até porque as duas têm metodologia de voto idênticas e as duas são eleições presenciais. Bom, mas ninguém pensou nisso e é pena. Para preparar estas eleições, era importante que se soubesse o que fez o Conselho das Comunidades. Esteve agora reunido em Lisboa, recentemente, o Conselho Permanente do CCP. Aquilo que saiu para o exterior é que os conselheiros querem mais orçamento e que querem mudar de tutela para estarem sob a tutela direta do Primeiro-Ministro. Pessoalmente, discordo com uma e com outra destas temáticas. Primeiro, o Conselho deve reunir-se como a lei impõe. E o Governo deve pagar. Se o Governo orçamentou pouco, o problema é do Governo. Mas as leis são para cumprir. Por isso, em meu entender, o Conselho não se deve preocupar com o orçamento, deve preocupar-se em manter as suas reuniões. Segundo, porque eu considero que o problema do Conselho são alguns conselheiros e não propriamente a tutela. Nós havemos de fazer as contas. Temos que fazer um balanço do mandato do atual Conselho. Mas há conselheiros que nunca participaram em nenhuma reunião. E vão ter que explicar porquê. Provavelmente que os conselheiros fizeram muitas coisas. Eu sei que alguns até fizeram. Mas se tal aconteceu, era importante que o dissessem, para que todos ficássemos a saber. É que a mulher de César não basta sê-lo. É necessário parecê-lo. Mas esta é apenas a minha opinião. Muito que bate numa pessoa sem se saber bem porquê. É estranho, às vezes fica bem escondido, outras é doido barril sem se saber bem porquê. Fica mais bonito, é cada um o seu favorito, e eu bem perto de ti. Assim bem forte que nos faz perder o norte até chegar a magoar. E é estranho, tudo perde o seu sentido, vira fruto proibido sem se saber bem. Enquanto eu largo, ligo, logo, laço, lago, lavo, lato, luto, lanço e não limpo nada, não. Enquanto eu... Enquanto eu chego, chago, xingo, chamo, choro, chuto, chato, chalo, chapo, não chupo nada, não. Enquanto eu rapo, rodo, ralo, rato, raso, rasgo, rosto, riso, russo e não rio nada, não. Enquanto eu caro, canto, cato, calo, capo, caso, cavo, cacho, copo e não caço nada, não. Enquanto soco, seco, saco, sigo, cego, saco, selo, subo, sarro e não sinto nada, não. Enquanto eu... Enquanto eu passo, piso, puxo, pinto, paro, pulo, não. Enquanto eu faço foto, fato, fito, faro, fosso, furo, falo, fico e não faço nada, não. Enquanto eu tiro, trago, troço, traço, trapo, trafo, trevo, tramo, troco e não trepo nada, não. Enquanto eu largo, ligo, logo, laço, lago, lavo, lato, luto, lanço e não limpo nada, não. Enquanto eu... Enquanto eu chego, chago, xingo, chamo, choro, chuto, chato, chalo, chapo e não chupo nada, não. Enquanto eu rato, rodo, ralo, rato, raso, rasgo, rosto, riso, rosto e não rimo nada, não. Enquanto eu caro, canto, calo, capo, caso, capo, coxo, capo, copo e não caço nada, não. Enquanto eu soco, seco, saco, sigo, seco, safo, selo, suco, saro e não sinto nada, não. Enquanto eu... Enquanto eu passo isso... Enquanto eu caro, canto, cato, calo, capo, caso, cavo, cacho, copo e não caço nada, não. Enquanto eu... Enquanto eu cheiro, chago, xingo, chamo, choro, chuto, chato, chalo, chapo e não chuto nada, não. Enquanto eu rapo, rodo, ralo, rato, raso, rasgo, rosto, riso, russo e não rimo nada, não. Enquanto eu caro, canto, calo, capo, caso, cavo, cacho, cacho, copo e não caço nada, não. Enquanto eu soco, seco, saco, sigo, seco, saco, céu, subo, sarro e não sinto nada, não. Enquanto eu...

gusta, tú no vale nada sin embargo ni me gusta. Lo que más quería era saber por qué. Lo que más quería era saber por qué. Sin embargo, me gustas. Tú no vales nada. Sin embargo, me gustas. Lo que más quería era saber por qué. Lo que más quería era saber por qué. Tú no vales nada. Sin embargo, me gustas. Tú no vales nada. Sin embargo, me gustas. Lo que más quería era saber por qué. Lo que más quería era saber por qué. Tú jugaste conmigo, acabaste con mi vida. Y ese sufrimiento no tiene explicación. He hecho casi todo para olvidarte. Viendo las horas morir, no puedo quedarme sin ti. Sangre de cucaracha, la boca de vampiro. Un día yo te saco de mi corazón. Ahí nomás te quiero, amor, no lo escuches. Dame tu perdón, estoy muriendo de pasión. Yo quiero verte sufrir para dejar de ser mí. Yo te voy a hacer llorar, humillarte, corriendo atrás de mí. Yo quiero verte sufrir para dejar de ser mí. Yo te voy a hacer llorar, humillarte, corriendo atrás de mí. Tú no vales nada, sin embargo a mí me gustas. Tú no vales nada, sin embargo a mí me gustas. Lo que más quería era saber por qué. Lo que más quería era saber por qué. Tú no vales nada, sin embargo a mí me gustas. Tú no vales nada, sin embargo a mí me gustas. Lo que más quería era saber por qué. Lo que más quería era saber por qué. Conmigo, acabaste con mi vida. Y ese sufrimiento no tiene explicación. He hecho casi todo para olvidar que viendo las horas morir, no puedo quedarme sin ti. Sangre de cucaracha, la boca de vampiro. Un día yo te saco de mi corazón. Ahí nomás te quiero, amor, no lo escuches. Dame tu perdón, estoy muriendo de pasión. Yo quiero verte sufrir para dejar de ser win. Yo te voy a hacer llorar, humillarte, corriendo atrás de mí. Sin embargo a mí me gusta. Tú no vales nada. Sin embargo a mí me gusta. Lo que más quería era saber por qué. Lo que más quería era saber por qué. Tú no vales nada. Sin embargo a mí me gusta. Tú no vales nada. Sin embargo a mí me gusta. Lo que más quería era saber por qué. Lo que más quería era saber por qué. Zumba, zumba, zumba comigo. Zumba, zumba, zumba comigo. Zumba. Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Vai ser a noite por quem eu sempre esperei. Abraça-te a mim, hoje vamos ser uma flor. O nosso amor vai desabrochar toda a beleza e todo o seu esplendor. Esta noite vamos nos amar, quem sempre sabe. Toda a beleza e todo o seu esplendor. Esta noite vamos nos amar. Abraça-te a mim. Hoje vamos ser uma flor. O nosso amor vai crescer.

sentimentos, a loucura. Renunciei ao coração, esqueci a emoção e vivi cada aventura. Tentei esquecer que havia amor adormecido no meu peito. Expuse este despertar, tudo que eu tinha para dar. Dá cá, tu não sejas marota. E assim se passaram 13 horas de música portuguesa. Espero que esteja, tenha sido do vosso gosto. Hoje apenas foi um momento musical. É assim, há dias assim que mais vale deixar a música às palavras. Não é assim? Claro que é. Para mim, vou-vos deixar na boa música e restantes programas da nossa rádio. Entretanto, vou-vos deixar aqui uma pequena informação. Dimanche 4 octobre à 10h30, il y aura une messe en hommage à Monsieur José Montero Diaz à l'église de Saint-Marceau à Orléans. Domingo 4 de outubro, amanhã, por volta às 10h30, missa de homenagem ao Senhor José Monteiro Dias na igreja de Saint-Marceau em Orléans. Petit annonce aussi, un bar-restaurant portugais est à la recherche d'un cuisinier du lundi au samedi midi pour un 35 heures semaine en CDI. Sera proposé pour début novembre 2020. Équipe et salaire motivant. Et c'est au bar Le Brasito. E assim vos deixo e não se esqueçam de sempre apoiar a nossa Rádio Arc-en-Ciel. Atualmente ainda estamos em busca de animadores em língua portuguesa para assim alimentar a nossa programação. E é sempre importante que a comunidade portuguesa, a língua portuguesa se mantenha. Claro que estamos num país francês, mas é bom saber e recordar que há uns tempos atrás os nossos antecedentes deixaram cá uma linda prenda para nós. Hoje temos a possibilidade de poder emitir em língua portuguesa, que ainda temos esta sorte de poder continuar a emitir. Então não nos esquecemos do que foi construído há uns aninhos atrás. Então, opa, anda para cá nos ajudar, que a nossa família da Rádio Arc-en-Ciel tem que acrescentar um pouquinho mais, porque alguns que vão para a reforma, outros vão definitivamente para outros sítios. Eu tenho outras ocupações e não podem então ocupar os programas. Por isso, hoje vos deixo aqui um pedido. Se falas corretamente português, tens paixão pela música, pela cultura, pela culinária, não importa qual seja a tua paixão, o importante é ter paixão por Rádio Arc-en-Ciel, que é o mais importante, e vir então até cá para desfrutar um momento bem agradável. Isto é só começar, como se diz, este bichinho, quando se começa, não se larga assim às boas. Para mim, já vai no 12º ano. Sim, senhora. Paixão começa assim, não se acaba. Então, não se esqueçam, podem entrar então em contacto connosco. Para mim, dou-vos um beijinho muitíssimo grande e então, até breve. Tchau! Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22.